no 076. 76 solo, 40, direita solo, 219. Direita solo, 219, com o HFP, grata. Boa noite, com o 076. 076, vou prosseguir via Alfa, reportar antes do ataque e Juliette. Prossegui via Alfa, para essa direita, com o 076. É 48, direto do na 3.007. Gol 9248, direto do na 3.010. Direto do na então, voando 3.010, gol 9248. Salvador 35, se eu for você que dá a descida. 5595, 4 mil pés. Obrigado, 4 mil. 5393, para João Pessoa. Tente da Romeu. Tente da Romeu, João Pessoa, 3 Prepare pro Caracaju agora, distante cópia. E o 9810, prossiga? Só pra mim, pra gente, por favor, a saída pra Guarulhos? Da Olha da Brilhe. Ok, Olha da Brilhe. Gol 076, vai ingressar na Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, gol 076. 393, João Pessoa, pronto? 5972, torre, 198, decimal, 95, bom pouso. 1895, boa. 35, 5972. Decimal, 1895, obrigado. 5393, João Pessoa, pronto, cópia? Pronto, cópia, 5393. João Pessoa, 190 nível. Via Gov 677, decolada 10, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, transição Caju, 1208 controle, 5144 transporte. Entendido, autorizado João Pessoa no 190, a pista 10 curva à esquerda. Saída Puca, Aracaju, aciona 5144, controle 120.8. 393. Correto, pode pôr para estacionamento. Fala Salvador, uma boa noite, o Chinelo 6313, o SPEC acionamento, posição 4. 313. Após a aeronave da Gol, livre essa retaguarda da livre e pós-táxi. Após a aeronave da Gol, livre e pós-táxi, estacionamento e porta-táxi. Estacionar 6313. 9248, seria possível voar na proa do Sierra Victor 372? Para o táxi, Fechanero 6313, temos 159 a bota. Autonomia 4 horas e 20 minutos, alternando o galeão. Já do táxi, Virgínia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, que é negado 0 no 2, boa viagem. Prezado táxi via pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajustando 012, Oceanero 6313, muito obrigado, boa noite. Solo Rio 5972, voa na pessoa da Buraco. Rio vai prosseguir via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa. C5595, desça para 2000, pai atualizado sinal ILS X-Ray. Gente, prossegue 2000, atualizado sinal ILS, 5515, início redução para 2109, tráfego precede está 12 horas, 11 milhas com 1900 de grau de speed. Senhora, reduzindo para 2109, 5515. Estabilizada. Afirmativo, gol 9248, momento. Gol 9248, torre 1195. 10895, a torre grata, uma boa noite, gol 9248. Como é? Temparada, vento 090 graus, 109. A linha decola temparada, 010, janela 6313. Salvador, uma boa noite, gol 9248, baixado e travado na 1-0. 9248, boa noite, comandante estadista, na verdade, senhor, eu podia repetir a mensagem, senhor? Repetir a mensagem para o gol 9248? Gol 248, continua a aproximação, aeronave alinhando para decolagem. Sem parado, vento 090 graus, número 09, informa na pista livre. Afirmativo na sua escuta, com 9248. Completo, aproximação, chame torre 1 na noite, decimal 95. Obrigado, boa noite. Composto. Pouca Aracaju, em Aracaju vai interceptar a Golf 677, ok? Golf 677 após Aracaju, entendido. 5393. Sente a Porsche, mando para puxa. Tomará para puxa. Voador azul 4191 no 41. 1 no 41, prossiga? Utilização 320, Guarulhos. O 141 poderia dizer a hora da EOBT? É, nós estamos revisando aqui. Bom, o sistema agora a distância tem aqui o mesmo Chico, ok? Poderia cruzar o destino? Guarulhos. Da Eulia da Bride. Salvador, gol 9287 para autorização Guarulhos, aqui informação Romeu. 9287 Guarulhos, estou no 360 autorizado, vento Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, para DST Trivia, para conforme rota, decolada 10, primeira curva direita, Zael Leda Bridge a saída, 1208 controle, 5 no 513 transponde. Autorizado. Guarulhos 360, conforme rota do plano, atrás do 10, decolando da 10, primeira curva direita, da Leda Bridge, 1208, controle, 5 no 513, gol 9287. Após 16, após Bridge, após conforme rota. Após Bridge, após 16, depois rota, gol 9287. Regimento correto, poste plano para posicionamento. Depois estará 9287. Faz 2000 direto Leda, 63 ou não sei. V248, fala 54, direito 1219. Direita, solo 1219, gol 9219. No 5, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 119. 7, obrigado, 08, conversa lá. Gol 9248, boa noite, táxi de Alfa, porta da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 9248. Sente, acena a identificação, por gentileza. Presente, hoje, 6313. Confirmo, 6313. Desconsidere. Autorizado ingresso na Juliette para 04. Juliette na 04, boa 248. 515, solo 856, direito no 219. Direito no 219, 515. Salvador, Trip 555, boa noite. Trip 555, boa noite. Alfa Juliette para o pátio 3, posição 05. Alfa Juliette, pátio 305, Trip 555. Salvador, do Santos, de novo, Azul 4298, comissão custa agora é Sierra, apenas um ajuste. Agora 1002, pronto, cópia. Agosto 4298, autorizado para Petrolina, nível 300, via Perzulu 20. Recolando a pista 10, com primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Flock. Aciona 5146 e o controle 120, decimal 8, o azul 49, corrigindo 4298. Juga 298, cruzamento correto, já está com o número 1. Voo 1074, boa noite, informação Sierra, destino Guarulhos. 1074, boa noite, informação Sierra, confere a guarda-cópia, prepara da Euleda. Da Euleda, obrigado. Brasil 4298, está autorizado, tem um contato. O gol 1074, ponto cópia. Gol 1074, afirmativo, cópia. Cruzado Guarulhos, nível de voo 360, decola 10. Curva à direita na saída da El, Leda Bridge, via Alpizul 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5150. 360, nível autorizado, decola da 10 por 230, da EL Leda Bridge, depois do 16, consegue na rota. O controle é 208, 5150 é o código, posição aqui é 2. 1074, contingimento correto, chegou pronto, pushback, treinamento. Senador 224, boa noite. Acione identificação para a chegada Mário Voena para hoje, Duna. Desça e mantenha o 050. Mário para hoje, Duna, 050, 224. Então, 3305, desça para 3 mil pés. Desça para 3 mil pés, 3305. 3398, boa noite. Para a chegada Mari, vou indo para o Edu Duna, desça para o 060. Cinco, desça para 2000 pés, o 3A DLS, XOI, pistola 0, reporta no localizador. Não desce para 2000, vai reportar no localizador do X-Ray, 3305. Oxe, 6224, desça para 3000 pés, ajustado no 013. 03, 3, 3, 3, 3, 3, 3, reautorizado, desça sem restrições para 4000 pés, ajuste no 013. 4000, o Azul 4298, autorizado táxi, a parte 1, táxi a Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste de altímetro no 0, no 2, bom voo. Azul táxi, ponte para 10, torre 1895, ajuste no 0, no 2, Azul 4298. Fala, falador, trip 5393, pronto para puxa, chama a trip 5393, está autorizado, chama para um táxi. Camarada táxi. Paulo Gol 9272, pushback, estacionamento no 5. 9272, está autorizado, chão contato. 9272. Operador Azul 4228, pronto, para o escritório. Azul 4298, boa noite, Alinda, coluna 0, vento 080 graus no nós. Autorizado, no aero do colar, pista 1 do 0, Azul 4298. Siga 9141. Negativo, poderia confirmar destino? Barulho. Gente, ainda não postou no sistema, um instante, por gentileza. 08. Controle 120.8, azul 4298, boa noite. Jogador azul 4298, mantendo perfil da saída Momo, passando 1500 passos. Azul 4298, boa noite, contato radar, saída Momo, nível 3003A. Autorizado, subida para o 300, saída Momo, azul 4298. São 3305, no momento sobre Dona, SM Torre Salvador em 11895. Autorização de táxi. Controle? Localizador, prossiga. Gente, complete o procedimento, chame torre em 118 decimal 95. 18, 95 para a torre, até logo, 3305. Xenemia 224, reduzir velocidade para 1709, desça para 2000 pés, autorizado LS X8, estão no zero, reporta estabilizado. Ok, para 2, é confirmando 1709. Afirmativo. 1709, 2000 pés, reportando estabilizado. Xenemia 224, informa o tráfego na posição de 1 hora, 8 milhas, com 1409 de Ground Speed. Pouso, pista no zero, vento 08, 0 graus, 10 nós. Tem um pouso autorizado, TAN 3305. Para o táxi 9272, 1149 a bordo. Campinas Alternativa, com 3 horas e 58. 19272, está autorizado o táxi, via Pátio 1, Taxi Índia. Vamos esperar no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 3. No 0, 1-3 é o ajuste. 1895 na ponta espera, Pátio Índia, 9272. O 35393 segue o Boeing da Gol via Pátio 1 no Taxi Índia. Ponte espera no 0, torre 1895, o ajuste altímetro no 0, no 3. Pátio 1, Taxi Índia, no ponto de espera da 1-0, a torre é 118-95, 35393. Azul 9141 na escuta do solo. 9141. A gente poderia confirmar a hora da sua BT? Sim, tirei quando ela conhece, ainda não possui um sistema. 2-4-5-4-5-4-5. Salvador, boa noite, gol 9272, próximo ponto de espera, pistão 0, pronto. Boa noite, gol 9272, mantenha ponto de espera. Mantém, 9272. São 3398, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. Até 2000 é quanto está estabilizado, uma vez. Puxa a zona no 2. O 1074 está autorizado, chão plantado. Valeu. Externo, tem baixado travado, isso é 6224. Gente, Xané 6224, aguarde pista livre. Vento para cheque 070 graus 08 nós. 9141, é o Salvo Voltano? 9141. Gente, foi checado com a sala IS e o mesmo informou que não possui seu plano, por gentileza, em contato com a companhia. Solo Rio 5972. É 6224, livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 09 nós. Centro de repouso, 6224, vento confere. Alfa e Juliette para 06-3305. Rio 5972, a informação em cultura externa, está pronto, cópia? Pronto, prossiga. Estou autorizado, Galeão, nível de voo 320, decola 10, curva direita, saída da Eule, da Eudes, via Upper Whisky 50. Controle APL 120, decima 8, transponda 5160. Tio 320 autorizado, Leda, Dael Leda, com curva direita após. Controle de saída 120, decima 8, transponda 5160. E o 5972. O 5972, saída será da Eule da Eudes, via Upper Whisky 50, chama pronto para o espelho fundamento. Da Eule da Eudes, Upper Whisky 50, 7, chamará. Salvador, cordial, já entregou no Francisco, cruza 210, 150, informação Romeu. São 3178, boa noite. Para a chegada Mária da presente, voo Iduna. Desça para 4 mil pés, sem restrições, ajustado no 0 no 3. 4 mil sem restrições, sem restrições, ajustado na frente do Iduna. 3178. Salas 1-6, direito 1-2, 1-9. 1-2, 1-9. 1-6-2-4. Salvador, Felipe 5393, no ponto de espera, pronto. Felipe 5393, ciente após iniciar a rolagem do gol ali, mantenha no 0. E aí, manter após o gol, 5303, 190, bicho. Oceané 6224, boa noite, autorizado Alfa, reportando da Juliette. Autorizado Alfa, reportante da Juliette, 6224, obrigado. Cícero 28, maravilha, completo de procedimento, chame torre 1-1895, bom pouso. Cícero 272, decolou 1-7, chame o controle 1-208. 208, obrigado. Gol 0074, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi aí, fonte 0 no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 3. Poderia confirmar 171 a bordo? Afirmo. 72, boa noite. Contato radar da decolagem, perfil da EL nível 360. Ok, 9272. Mais 2000, Veleda. 9272, Veleda. GS, parte 1, posição 01, ficando atento ao Boeing da Gol, iniciando o táxi. Autorizado Juliet, atento aeronave da Gol, posição 1, 6224. Confio para o controle? Qual a frequência da torre, seu Madonê? 1-1895. Obrigado. Light 3398, continue a aproximação, o ar está livre. Boa noite. 3398, livre pouso 10, vento 08, 0 grau, 089. Livre pouso 3398. 35393, decolou 19, chame o controle 1208. 208, obrigado. 14 ao trip 5393. Trip 5393, boa noite, contato radar, saída PUCA, nível 190. PUCA, 190539D, com plano possível pro de Aracaju. Sim, chegou a descoordenação. 1074? Aí, viu? 1074 tá pronto. Visual com trave na curta final. Afirmo. 1074, após a passagem do trave na curta final, ali mantenha 10. Após a passagem ali mantenha 10, 3178, desça para 3.000 pés. 398, solo 22, direito 1219. 219, descida. Bono 074, ciente, livre decolagem 10, vento 070 graus, 10 nós. Decolagem 10, Bono 074. Então, 3398, autorizado táxi Alfa, para São José. Alfa, você vai cair em 7. O azul 91141, você é pronto, cópia? 91141. Está autorizado Guarulhos, o nível de voo 320, vai decolar 10, com a direita, saída da Euleda Bridge via Pêsulo 16. Pós Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle a PR 120, décima 8, transponder 5165. 320 autorizado, para Guarulhos, é fora da 10, da Euleda Bridge, o Pêsulo 16, Belo Horizonte, 208 controle, 5165 transponder. 9145 está na 09. 09? 09. Sim, chame para o estacionamento TAP azul 91141. Tá pronto. Solo Rio 5972 para o pushback acionamento. Rio 5972, aguardo pushback acionamento. Aguarda. Azul 91141, aguardo número 2 no setor. Salvador, voo no 074, boa noite. Bono 074, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. 360, saída da EL, Bono 074. Romeu, Romeu Golf, para a chegada Mari da Presidente, voo Itápia, desça e mantenha o 050. SGS, parte 3, posição 03, fica atento ao sinalizador. SGS, parte 3, posição 3, chame agora Recife em 13325, alternando 1251, gol 9272. 3325, 251, obrigado, boa noite. Igualmente, boa noite. O D3178 após Duna, está autorizado o ILS, tem que ser. Afirmativo, da presente, dessa para 2 mil pés, o ajuste permanece no 013, autorizado ILS e reporta no localizador. 2000, será possível ir de Serra, 3178, querido? Autorizado. Boa noite, a Serra, 2013, reporta autorizado 3178. José Abeleda, da presente, gol 1074. Gol 1074, controle. Prossiga. Autorizado, Leda. Pro de Leda, gol 1074. Paulo, para o táxi, gol 9287. 193 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 9287, autorizado táxi, a parte 1, no táxi Índia. Ponte 010, torre 1895, ajuste no 013. 295, onde espera, via Índia, gol 9273. Fala, boa noite, gol 9249, autorização Guarulhos. 9249, aguarde. Vai dar. 5972, está autorizado para tiver acionamento, chama pronto, táxi. Autorizado, chamei táxi, 5972. Azul 9141, está autorizado. Quadrando com a equipe de saldo, chama pronto, táxi. Autorizado, 9141, vai chamar. Rio 9810 para autorização Guarulhos. Rio 9810, aguarda qual pé, por gentileza. Estouração escuta, senhorita. 074, aguarde. Tá bom, obrigado. O T378 estabilizou, senhorita. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. Após voa Oscar Bravo Delta, uniforme Delta. Após Oscar Papá Lima, uniforme Bravo. Após Sagaz e após conforme Rota. Controle Atari 120, decima 8. E o transponder 5163. Autorizou o Rio 9810, 340 para Guarulhos, decolando da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, após Leda, Óbidos, Oscar Papá Lima, uniforme Bravo, Sagaz, via rota do plano após. 208 é o controle, 5163. 5163 no transponder, 5998 no zero. O Rio 9810 após ler da Voa Bridge e após Obtude. Chama pronto para o Chivex Saramento. Amanhã pronto, Rio. Rio 5972, escola táxi, 2 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Rio 5972, está autorizado o táxi, parte 1, até foi Índia. Ponte para 10, torre 11895, ajuste de altímetro no 0 no 3. Gente, no 0 no 3, Pátio Índia 1895, ponte espera 5972. Tente Rio 5972, mantenha o ponto de espera. Golo 074, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325251, bom trabalho. Obrigada. No 78, sala de 32, direito no 219. 291-41 para o táxi. Alterna de verão, 4 horas e 40, 1-2-3 a bordo. 1-2-3 a bordo, está autorizado o táxi via Pátio 1 no Tatsuei Índia. Vou esperar no 0, chama a torre 11895, ajuste altímetro, no 0 no 3. Patrulho via Índia, ponte espera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 9, 10, 4, 9, 1. Ativo número 1, nos presente Jovaduna, da presente? Do táxi Alfa, Juliette para a posição 02 do Patrulho. Vai dar passagem à empresa azul, taxiando. Alfa Juliette para o 02, compatível 3, 178. O Golo 9249, está pronto, cópia? Na sua escuta, 9249. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Via para o 16, após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle a pera em 120, decimal 8, transponder 5166. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, na presunto 16, BHC, trive, após conforme o plano de voo 208, controle 5166, transponder o voo 9249. 9249, cotejamento correto, um pronto para o pushback de saneamento. Portará, obrigado. O 3178 da passagem é o colega do Azul, senhorita? Ah, sim, o 3178. Negócio. 287, decolou 35, chame o controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 9287, vai passando 1500. Gol 9287, boa noite, contato radar, perfil da EL, nível 360. Da EL 360, 9287. Usado Leda da presente, 9287. Leda da presente, 87. Tráfego Salvador, muito boa noite, Oxaneiro 6224, ciente da informação Sierra, Aracaju 1230. Oxaneiro 6224, tenho pré-autorizado 190, copia? 190, pronto para a copa. Autorizado Aracaju, eu ativo 190, decolo 0, curva esquerda, saída Puca, Jão após direto Aracaju, controle APR 120, decimal 8, transponder 51261. Poderia repetir a saída, por favor? Puca, Jomo, após direto Aracaju. Oxaneia 6224, autorizado 190 Aracaju, decolando da 10, a ponta de colagem curva esquerda. A saída, oi, Puca, após Jomo, após direto Aracaju. Transponder 5161, chamará controle no... Repetir a frequência do controle, por favor. O controle opere 120 decimal 8. 120 decimal 8. Você leva 224, o conta de avento está correto, pronto para o pushback de acionamento. Chamará quando pronto, você leva 224, obrigado. Cinco 9 7 2, decolou 3 8, chame o controle 1208. 208, boa. Controle, boa noite, Rio 5972, cruzando 2000 agora. Rio 5972, boa noite, contato radar, saída da EL, nível 320. Da EL, 320, 5972. Pode apoiar a Leda da presente? Autorizado. Azul 91141, livre da colagem 10, vento 080 graus, 109. Livre da colagem 10,